E é com gosto bom de sul de Minas, gosto bom do cafezinho da região, aqui da cidade de Varginha, um dos melhores cafés do mundo, o que nos orgulha muito, e é com esse gosto e com esse aroma que o nosso Questão de Sensibilidade hoje se reveste. E se reveste porque ele é também sonho, ele também é magia e ele também é gosto bom que se faz não só no cheiro, não só no sabor e no paladar, mas também naquilo que atinge os nossos ouvidos e que nos encanta a alma. Questão de Sensibilidade, chegando até você, como em todas as noites, aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha, do sul de Minas Gerais, para todo o mundo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós aqui com o nosso encontro marcado de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. E eu, Renato Tavorelli Filho, sempre com vocês, trazendo algumas questões do nosso dia a dia, algumas questões do nosso interno, algumas reflexões sobre o que somos, o que poderemos vir a ser. Essa é uma coisa muito importante. Reflexão sobre o movimento do que somos em construção do que podemos vir a ser. E isso não tem tempo, não. Isso não é uma coisa mais específica para os jovens. O que faz você estar vivo e jovem na alma é essa vontade de se refazer, de se recriar em bases melhores. E eu não sei como é que fica isso, porque as pessoas são tão diferentes e a diversidade é o que marca toda a natureza e, sem dúvida, o homem, como parte dela, também tem essa marca, esse estigma, né? Mas uma das coisas mais gostosas é o sentir, quando me ponho na cama à noite, o coração quentinho por estar feliz comigo. Feliz não porque eu sou reconhecido no mundo, mas porque eu no meu coração sei que fiz as coisas de uma forma bonita, uma forma que me faz bem, que me dá mais respeito por mim mesmo. E esse aconchego no peito é algo que não tem preço. Por isso, estar de bem com você implica em estar de bem naquilo que você faz e atinge a todos à sua volta. E o coração tranquilo precisa dessa verdade. Por isso, eu acho que isso seria uma coisa tão interessante de ser discutida com os jovens nas escolas, para que eles saibam que ser esperto, né, no sentido de você passar os outros para trás, não sei se isso tem um significado maior na hora de você ter o seu aconchego interno com você mesmo. Acho que os momentos de solidariedade, de irmanação, de troca igualada, o se sentir igual e não superior, embora você tenha que desenvolver o seu potencial, mas o grande desafio é você superar a você mesmo e não necessariamente o próximo. E aqui fica essa visão que, a nosso ver, é tão bonita como o espírito que inspira o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. A exemplo do que já fizemos com as entidades assistenciais, os espaços de solidariedade, de ajuda daqueles menos favorecidos. E aqui nós relembramos o trabalho junto também à terceira idade, aos mais idosos, e não só as crianças de rua, as crianças abandonadas, as crianças de todos os espaços, as crianças carentes, mas as carentes de afeto principalmente, as crianças dos espaços mais sensíveis. E eu tenho um carinho muito grande por razões várias, com relação às crianças aqui do nosso Hospital do Câncer, um trabalho tão bonito que é feito para essas crianças da região que vêm aqui a esse polo de atendimento, que é o nosso Hospital do Câncer, aqui em Varginha, aqui no Bom Pastor. E eu tive alguns contatos com alguns alunos, e especificamente um aluno que eu acompanhei, que teve um problema de saúde nessa linha, muito doloroso, e eu realmente me sensibilizei muito. Então eu queria abrir aqui o nosso programa, esse espaço, para não só divulgar esses trabalhos maravilhosos, de muito carinho, de muito afeto, de muita solidariedade que acontecem neste espaço, mas todas as outras atividades nesse sentido de assistência ao próximo necessitado, não importa de que idade ou em qualquer sentido, ou naquilo que é fundamental. E eu já me referi aqui ao trabalho de uma grande amiga nossa com relação ao aleitamento, que é a doutora Wanda Lucinda. Então até quero entrar em contato direto com ela para oferecer esse espaço, essa divulgação, quando acontecerem campanhas. É um pouco do que podemos fazer, mas acho que é muito importante sensibilizar a opinião pública, não só aqui da cidade, como da região ou de outros espaços que a nossa transmissão online consiga atingir. Mas nós também queremos estender isso para uma outra esfera que é muito ligada também à nossa história de vida, já que sou educador, que é a área da educação. Queríamos abrir o nosso espaço também aos educadores. Nós fazemos todo um trabalho de sensibilização em vários sentidos, e vocês sabem que o nosso programa tem como foco principal a questão do desenvolvimento da sensibilidade em tantos aspectos, e que é tão fundamental nos dias que vão. Até a questão ecológica, ela nasce de uma sensibilização muito mais do que, na verdade, de uma informação, no sentido do que salva ou não. Nós não precisamos nos preocupar matematicamente com o salvar a Terra, e sim nos horrorizar com a possibilidade de perdê-la por tão amada que ela por nós é. São dois focos diferentes, e acho que a educação precisa escolher o foco do sentimento, porque ele é que de fato vai garantir a grande mudança que precisamos ver acontecer a partir das pessoas e dos jovens de um amanhã próximo, porque o amanhã ele é já o que nós estamos fazendo em nossas salas de aula, em nossas escolas. Por isso fica aqui o nosso espaço aberto aos educadores, a todos os grupos, inclusive também aos jovens que queiram trabalhar essas questões, ou divulgá-las, ou discuti-las até. E também estamos aqui abertos, é o nosso trabalho, aceitamos convites para palestras, para grupos de debate, para qualquer tipo de projeto, e fica aqui o convite, porque a nossa questão é questão de sensibilidade, sem dúvida, e principalmente a sensibilização com relação a alguns aspectos, como a centralidade da vida. Deixamos aqui o nosso site para aqueles que quiserem mais informações a respeito, www.acasadapedra.com.br. Gostaríamos que o questão de sensibilidade não fosse só um espaço artístico-musical, que será também mais ativo este ano, se Deus quiser, mas também que ele viesse a ser um espaço de sensibilidade em outros níveis, sensibilidade do ser humano junto à manifestação artística, mas também à sua manifestação social, ao seu comportamento cultural, ao seu comportamento junto ao próximo. Fica aqui o registro, fica aqui o convite. Thank you. I wish you lived a little closer. There's nothing else can make me feel the way you do, and the phone calls don't provide the warmth I need when the nights are colder. nós continuamos com jazz. Nós começamos a semana com a Abe Lincoln, tivemos 2 dias de Abe Lincoln, depois trouxemos aquele mix. Mix pop, jazz, soft jazz, vocal jazz e por aí a coisa vai. Mas todo esse mix, esse pop mix, como eu estou chamando, essa mistura de música pop americana, mas com uma raiz jazzística bem acentuada, é o que nós estamos trazendo. Algumas das músicas mais conhecidas de vocês, eu tenho certeza, porque foram muito divulgadas, e muitas delas nem tanto. Mas é exatamente esse espírito que nós queremos trazer depois de várias semanas com música brasileira, a última Semana Santa com música clássica, e eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma seleção muito bonita para mim escolher, porque foram músicas muito queridas por mim. E a Semana Santa mexe muito comigo, não sei por que razões, nunca parei para pensar. E a música, principalmente, parece que confirma esse sentimento mais profundo de um amor maior. E estamos, então, agora com o jazz. E espero que vocês estejam apreciando toda a programação que foi feita, sem dúvida, especialmente para vocês. Você está ouvindo a Melodia FM de Varginha, apresentando o programa Questão de Sensibilidade. De segunda a sexta, neste horário, das 8 às 9 da noite, você tem um encontro marcado com aquilo que fala a sua alma, a sua sensibilidade, ao seu coração, ao seu sentimento. Thank you. Questão de sensibilidade de hoje com um pop mix, ou seja, música pop americana com jazz, com soft jazz, várias denominações de jazz aqui presentes, algumas músicas conhecidas, como eu já disse para vocês em outro bloco, mas, na verdade, um pacote muito rico e muito sonoro. E é essa a proposta da semana, essa música americana tão rica, tão criativa, tão sensível. Thank you.

Eu fico meio angustiado às vezes, porque a hora passa tão rápido que eu não sinto. E a nossa hora de fato voou. Mas não faz mal. Amanhã estamos juntos novamente, fechando a semana. E, portanto, eu deixo um grande abraço a você. Que você tenha um ótimo final de noite. E amanhã estamos juntos, não é mesmo? Um grande abraço. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até lá.